Salvador Dan 3815, no ponto de espera da Lozano, pronto. Eita, 3815, dá o alinhar e mandei a 10. Ali, mandei a 10, 38, pronto. Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, obrigado. 1815, a uma linha em livre da colagem da 10, o vento 1-10 graus, 0,6 de nós. Aqui tem cola da 10, 3815. B782, autorizada a final do procedimento, deixa para 2 mil pés, o ajuste no 015, se possível manter a indicada. Vai manter indicada, autorizado descida para 2 mil pés, com o procedimento autorizado, azul 2782. O 3305, deixa para 3 mil pés, o ajuste no 015, é número 2 na aproximação. No 5, da colada zona 5, chame o controle. É no 9, da final 35. 1935, da 38, o 5, obrigado, amor. Bono 096, autorizado Fortaleza, via Tuzulu no 9, Bangu, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à esquerda. Aciona 5555, controle 1-9, decimal 35. Fortaleza, autorizou 370, Tuzulu 1-9, Bangu, Momo, saída Momo, transição Froti. Separado 1-0, curva esquerda, aciona 5555 e 1-9-35 ao controle, Bono 096, gate 19. Bono 096, correto, chama pronto, suspect, acionamento. Seja. O 3305 completa a redução para 2009. 2009. 3-0. Controle Salvador, é o azul 272, vai passar Duna, estabilizando o localizador visual com a pista. Azul 272, completa sinal, chame a torre Salvador, SAP 1895, e double post. 1895, obrigado senhor, boa noite. O 2782. É 3305, está autorizando a sinal do procedimento, deixa para 2003, informe e estabilizar. 2000, vai importar estabilizado, 3305. 7827, aguarde autorização de pouso, o ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, ajuste aguardando, 2782. Dois autorizado pouso na 1-0, vento é 1-1-0 graus, 0,62 nós. Ciente, autorizado pouso, cabeceira 1-0, o azul 2-7-2. É 3305, completa sinal, Torre Salvador, 118, 95. 295. É 3815, chama agora Recife na frequência 1251 e eu estou na 1-3325. 251-3325, dá 3815, uma boa. Salvador, TAN 3305, final 10. TAN 3305, aguarde autorização de pouso. Azul 2782, no solo aos 23. Libera a direita, chama o sol 21-1. Libera a direita, solo 21-1, azul 2782. Salvador, muito boa noite, azul 2782, livrou. 2782, autorizado táxi, Alfa Kilo, posição é 5 Lima, no PAD 3. Alfa Kilo, posição 5 Lima, o azul 2782. Hoje o Chalé 6313 está no portão número 6 para Guarulhos 640. Quem tiver informação é 3. Vai. Guarulhos, VPS 10 Taubaté, nível 360. Sede da Eoleda, Motiva, decola da pista 10, fazer decolagem em primeira curva à direita. Transponder 5557, controle 19, decimal 35. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, uma saída da El e da Mótima, apelo 0 após Taubaté 7, transponder 7935, controle. Oceania 313, com atendimento correto, uma pronta pushback e treinamento. Tomaria também, 3305 e Tá 3305, táxi autorizado Alfa de Leste, portão 05. Alfa de Leste, 05, obrigado. Boa noite, Rio 5972, identifique, chegada branca, desça para 4000, com ajuste 1015. Para 4000, 096 Gol, 819, puxa o estacionamento. Do procedimento, desça para 2000 pés, ajuste na 095, informe estabilizado. Boa, lá estabilizado, lá está bem. Para 2000 pés. Voo no 096, 38, Teresina, a bordo 168. Puta pro Jorge. Voo 1888, boa noite, acende identificação, chega na ponte, desça para 4000 pés com ajuste na 015. 4000 milhinhas na ponte, 182. Zero, prepare a saída PUCA, transição Caju e aguarde a cópia. de aquecimento, chamar o 6313. A 6313 está livre, chama táxi. Vai chamar o 6313. Torre Salvador, boa noite, Gono 0, 9,6, ponto de vista da 1,0, pronto. Boa noite, Gono 0, 9,6, autorizado decolar da 1,0, vento é 1,0 graus, 0,6 dúzia nós. A linha decola 1,0, Gono 0, 9,6. Cicolar 72, visão. Cicolar 72, completa final, chega a 3, Salvador, 118, 95. 95, obrigado, boa noite. 2, Salvador, o Rio, 5972, na final, passado lá. 5972, sente o ajuste no 0 no 5, aguarde autorização de pouso. Tá 5972, livre pouso no zero, vento ano no zero graus, meia dúzia nós. Pouso no zero, 5972. Bruno 096, decolado aos 4-2, controle agora 1935. 1935, Bruno 096. Controle, boa noite, Bruno 096, passando 1500 pés. Bruno 096, boa noite, sem contato radar, sai da Momon, chegou para o nível 370. 370, alguma chance de voar para o ti? Aguarde, coordenação, Bruno 096. Aguardando, obrigado. Para táxi Ocean 6313-134 a bordo, 5:21, Galeão. Ocean 6313 autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via pátio Índia, no ponto de espera torre 198, decimal 95, QNH 10-15. 1015, via pátio Índia 18-95-6313, boa noite. Escrito para nível 350. 350, gol no 096, aguardando o front. 096 Gol, mantendo pro 310 em desvio. Trim Gol no 096? 1096, 310 a proa, que está formações à esquerda. 7 Gol no 096. Sua razão subida, Gol no 096? 3.000 pés por minuto, 96 Gol. 7, Gol no 096, mantenha a razão subida ou incremente devido à prática da sua direita, 19 milhas da companhia. 7, Gol no 096. Gol 1888, tráfego 10 horas, 17 milhas com rumo noroeste da companhia, cruzando 5 milhas em subida para 370. 1888, não tem prazo ali. Gol 1888, vetora só para operação de tráfego, curve à esquerda, na proa 1880. Esquerda 180, 1888. Táxi, Alfa Kilo, posição 07 no pátio 3. Alfa Kilo para posição 7 no pátio 3, 972. O 096 Gol vai passar o 080, visual com o traço para a direita. 7, Gol no 096. E Salvador, Oxenai 6313, pode estar a próxima. Oxenai 6313, boa noite, autorizado o decolar da 10. O vento é 1110 graus, 05 nós. Teve decolagem da 10, Oxenai 6313. Então, a proa de Duna, desça para 2000 pés, está autorizada a sinal do ILS X-Ray. Boa, Duna, 2000, X-Ray, 1888. Commander Push Control, good evening, go 1170, passing level 1, 0 down, level 150, we have X-Ray. Good evening, go 1170, Skoka, get clear, Mari, arrive, dodge cap, level 050. Go level 050, Mari, arrival, go 1170, heading 5. Ono 096 Gol, pode assumir, Cogbo. Autorizado, autorizado Cogbo, pessoal, Abucu, o Gol 1096. Abucu no 096, obrigado. Azul 4980, pronto, cópia. Azul 4980, autorizado, Recife, via Zulu 7, nível 350. Saída pouca, transição Caju, decola da pista no 0, fazer decolagem curva à esquerda. Aciona 5562, controle 199, decimal 35. Thank you. Azul 4980, correto, estamos prontos para estiver em questionamento. Para o nível 350 e chame Recife, frequência ano 2085, alternado ano 2545. 350 restrito, Recife 2085, 2545, no 096, boa noite. Uno 1170, very clear final Alpha XO, down to 2,000 feet, connecting 1015, report on local as well. Temperature down level 2,000 feet, now report established ILS for 1170. 4980, está livre, chama táxi. O 95. 1988, então eu vou 1888, final, baixar travado. A 190 tem um capa ali. 1888, autorizado, voo. Então, 0, vento é 100 graus. 07 nós. 30 pouso, voo 1888. 3 é possível coordenar com o centro voa máxima? Aguarde. Aguarde, graças. Chamei a sua notificação, chegada Mari, desça para o nível 050, número 4 na aproximação. Bem, obrigado, moço, vou chamar 6313. Ótimo, muito grato, 6313. 288 no solo 55, direito 21 decimal 1. 1-1-1-8-8. Uno 888, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, pro 8-8. Azul 4980, táxi 101 de bordo, 3 horas de 30, servindo Matias, solto para o táxi. Azul 4980, autorizado táxi até ponto espera da pista no 0, via táxi Índia, no ponto espera Torre, o 98, decimal 95, QNH no 0, no 5. Autorizado táxi para ponto espera da 10, via Índia, com o ponto Torre, 98, decimal 95, no 0, no 5. Boa, tá 3305. Autorizado, Duna, o azul 4235, desça para 2010, o azul 1015, iniciou a missão de velocidade para 2009. Desça Duna, desça 2000, 1200 km de velocidade. Xenemé 313, Xenemé Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 351-3325, 6303, boa noite. Transforma 2556, correto, chama pronto. Chama. Go 1170, complete the final, contact tower 118, decimal 95. 1895, go 1170, follow. Azul 4980, decolado 59, chame o controle, 1935. Controle 1935, azul 4980. Próxima terra reduza para 2009. 2009. Controle, boa noite, azul 4980, cruzando 1200. Boa noite, azul 4980, contato Roberto, boa para o nível 350, na saída POCA. 350, na saída POCA, azul 4980. 10, wind 110 degrees, 07 knots. Clear to land on a 10, go 1070. localizador 24, vetoração para sequenciamento, mantenha próximo limite ao localizador. Desça e mantenha 3.000 pés com ajuste no 0 no 5. 3.000, até por alimentar para o localizador 6224. Azul 4980, na presente voo Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 4980, obrigada. Chegou no 970, identifique que chegou da Mari, desce para nível 050. Underground F03, contact the ground 121.1. Ground 211.1.1.770. Go 1170, approve taxi Alpha Juliet Gate 06. Alpha Juliet, stand 06, go 1170. Azul 4980, chama agora Recife, na frequência 12685 e a perna 12545. 12585, Recife, obrigado, boa noite. O Xenia 224, desça para 2.000 pés, completa a final do ILS e chama 2 Salvador ao estabilizar 71895. Para 2.000 estabilizar o 2895, Xenia 224. Por volante, Azul 4235. Boa noite, Azul 4235, está autorizado o pouso na 10, o vento é 110 graus, meia dúzia nós. E pouso na 10435. noite, Oceanair 6224. Oceanair 6224, boa noite, aguarde a autorização de pouso. Aguarda 6224. Azul 4235 no solo 07, direita, 121 no ano, solo. 21 no ano, até mais. Solo Salvador Buenas, azul 4235, livrando Fox Trot. Azul 4235, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, por position, azul 4235. Tráfego Salvador, boa noite, Grau 973, informação X-Ray. Os autorizados dentro, por favor. 100 Grau 79. Eu falo da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Moitiva. Via Upezu 10, por base Upezu 16, conforme. Transponder 5567, controle 119, sinal 35. Autorizado com fins, nível 360, decolada 10, curva direita da Euleda Motos, Pesulo 10, Pubávia, Pesulo 16, conforme. 5567, transponder, 1935, é o controle. Geral 9973. Ambulância de pista reta, repartindo para o pushback acionamento. Chamará. Solo 1-0, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1-9. Libera a direita, 1-2-1-9, 2-2-4. Autorização nível 1-4-0 para Ivan. 959, boa noite, autorizado Ilhéus, nível 140. Decola da pista 10, curva direita, perfil da subida Coral, conforme rota. Transponder 5573, controle 119.35. Estou autorizado então nível 140 para Ilhéus. Decola da 10, curva à direita, saída Coral. O transponder é o 5573 e o controle é 119.35. Azul 4959, correto repartido para o busto de estacionamento. Será para o busto de estacionamento, Azul 4962. Chame 6224, táxi via Alfa, é posta de Juliette. Da Juliette, né? 4959 na escuta. Azul 4959 na escuta. Na escuta, 4959. Motiva transponder para 0264. Mudança transponder 0264. Afirmo. Afirmo, 0264 o código transponder. Ah, pronto, 0264, azul 4959. Solo Rio 5972.